é carta de amor, sim currículo de um sofredor. O mundo é pra você o que você se adaptou. Ouviu dizer Senhor louvou, poder superior, que facilita a caminhada daquele que fraquejou. Não perdoou, engrandeceu, faleceu. Você morre por alguém, você anda pela luz. Tem respeito por alguém que por você sofreu na cruz. Não precisa espadecer, busca na droga o prazer. Chega com 20, 23, dizer que o tempo é pra esquecer. Vamos viver o bagulho tipo no jardim de cogumelo. O irreal é irreal, tem que viver do jeito certo. Eu vou e volto de olho aberto pra chegar de mão fechada. E assim o nosso corpo enfraquece na madrugada. Isso que é o vício, isso que é estiga. Eu sei que prejudica, que acaba com a família, etc. Chegando e passo fino, parceiro. O importante é a mensagem, a vivência dos companheiros. Sou sofredor também, mas tem tipo mais alguém. Vai precisar desse Jesus que eu encontrei na vida. Não vai e vem me diga, se não há nada que eu já disse é que ele sirva. Por acaso a ferida não fechou, infeccionou. Alguém te maltratou, sorriu da sua dor. Eu te falei que desse homem você ia precisar. Que sozinho você não chega onde quer chegar. O individual é irreal, mas eu lhe digo que é real. Essencial, fortalecer espiritual e tal. Porque estás na Bíblia, não importa o caminho que você trilha. Se vira, provoca ira, mas um dia se arrepende, entenda as consequências, mas é porque se lembra o que aprontou. Simplesmente colhendo o que plantou. Os 10 mandamentos se desandou. Tô ligado que pecado todos nós tem um bocado, mas acredita em Jesus. As caminhadas erradas reduz, ó meu. Porque através do filho chegaremos a Deus. Não seja teu amigo para livrar sua alma do inferno maldito. Não seja teu conhecido e desconhecido para livrar suas almas do inferno maldito. Mal visto, maldito.